2 com direito a Porsche. Salve, Salvador, azul 4299, teria uma previsão na posição 8? Previsão de 5 minutos no máximo, azul 4299. Ok, obrigado, 4299. 119.8, 119.8, boa viagem. 198 vai sendo pro até 3000, tirei mais 322. Táxi, o TAN 3163, TOB 125, 4 e 20, altera Campinas, TAN 3163. Colagem, livre da restrição de 3000 pés, suba até nível de voo 350 na saída ROL. 350 na ROL, Xenebia 302. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Gulf, quando lá, 286, o altímetro no 015. Livre táxi, Juliette, Alfa, Golf, 186, 10 no 5, tá 3163. Piso no 63, é o solo voltando? 3163. Então a restrição na sua saída é copiar? 43. Decolagem até o nível 030 após curva esquerda. Gente, então mantém pro até 030. Posso curva esquerda e prossegue na subida autorizada Gole, Val e Val Sagado. Afirmativo, tem 3163 até o ponto esperando a minha escuta. Sua escuta, até o ponto espera, 3163. Trip 5221, segue o Airbus da TAM via Juliette Alfa até o ponto espera da Golf. Quando lá, 2186, o altímetro no 095. Ok, 5221 vai seguir a aeronave da TAM aí e vai chamar no ponto de espera a torre, 1862. Afirmativo, 5221, tem a inscrição na sua saída, copiar. Copiou. Afirmativo, após a decolagem 28, vai manter a proa até o nível 030, após curva esquerda no perfil da Gole, o trip 5221. Ok, manter a reta até 030 e após perfil da Gole. Copiou 5221. Salvador Ground, good morning, American 980, gate 11, clearance please, requesting flight level 330 for the final. Roger, 330, standby American 9, you are number 2, to copy. Number 2, we're standing by, sir, monitoring you. O azul 429908, o portão tá livre, reporta táxi. Livre, reportará táxi, 4299. Tem uma inspeção na sua saída, copia o azul 4299. Pode mandar pro 99. Afirmativa azul 4299, após a decolagem 028, vai manter a proa de decolagem até o nível 030, após curva esquerda, no perfil da saída Gole. Gente, decola 28, mantém o eixo até 030, após esquerda Gole, 4299. Afirmativo, reposta quando pronto para o táxi. Reportará para o táxi. Decimal 8, 198, boa viagem. 198, boa tarde. Eu vou Aracaju, Xenemia 302. Xenemia 302, prossiga no perfil da saída. Valeu. Controle, voo 435. 5, contato, roda na decolagem, suba até nível de voo 220, saída Gole, livre da restrição de 3 mil pés. Então, 3 mil pés, faz uma proa de Gole, tá presente? Autorizada a proa de Gole, gol no 435. 7. 223, passareiro. 223, após decolagem na saída Gole, vai manter a proa até 3 mil pés, depois curva esquerda, Continuando, Gole, Eval, 233, depois direto. Afirmativo. Tan 3304 na escuta. 3304 na escuta. Tan, inscrição nossa saída, copia? Tan 3304, após a decolagem do 28, vai manter a proa até o 3000 pés, mantendo a proa até 3000 pés, após esquerda no PC da saída Gole, Tan 3304. Afirmativo, antes de iniciar o perfil, mantenha a proa decolagem até 3 mil pés. Afirmativo. Uno 923, o vento é de 220 graus, 612, decolagem autorizada, pista 28. Se questionar a equipe de solo, vai verificar que tem um azul à sua direita realizando um push com 3304, mais 5 minutos da previsão aguardando instruções do solo. Ok, mas 3304. O Webjet 58 no, na escuta para cópia. Jet 58 1-1, autorizado Guarulhos, nível 340, nível autorizado 340, rota Upper Whisky 50. Decolagem da 28, após a decolagem da 28 está restrito, mantendo a proa de decolagem até 3000 pés, após curva esquerda no perfil da saída Gole Eval. Após Eval, direto posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5537 no transponder, o controle em 1-9-8. Autorizando o Guarulhos no 340, nesse momento pela Upper Whisky 50, a 528, mantém a proa durante restrito 3010, depois curva à esquerda, boa Gole no perfil Eval, né? B10, 5537 e 119.8, o Papo de 58 ou não. Gente, a inscrição confirmando após a decolagem, vai manter a proa de decolagem, ok? Até 3 mil pés. Negativo, após 3 mil pés, então, foi Eval, né? Negativo, após 3 mil pés, cumpri o perfil da Gole. Negativo, o... Fala, Tática, sou 4299, 104, 450, Ribeirão Preto. De Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 108.6, o altímetro no 0 no 5. Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, lá de 108.6, 3.429. Afirmativa, até o ponto de espera da Golf na minha escuta. Até lá na sua escuta. Tan 3304, portão 10 está livre, é portátil. Vai reportar para 3304. A saída ainda marquei para 3 mil. Livre da restrição de 3 mil pés, Bono 923. Prossiga na saída. Vamos até 40 milhas no momento. Vai até 4861 no centro, manter nível de voo 100. Chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 1-2-6-2-5-3-1-2-5-4-5. Obrigado, bom dia, senhora. Livre decolagem, 3-1-6-3. 5-8. Take off from runway 2-8. After takeoff, maintain runway heading until 3,000 feet. After, turn right on around the battery. Alfa Romeo Oscar November Battery. After a run, direct his fifth, American 980. American 980, clear to receive Apple Whiskey 5 and off of runway 28. actually, runway heading to 3,000 feet, going to right turn direct on the Aron departure, then direct receipt. Do you have a transponder code for us? Code is 5543 and frequency of departure is 119.8, American 980. Okay, the clock 5543 and 119.8 for their departure, American 980, thank you. Could you confirm the flight level in the array, please? Yes, sir, flight level 330 for the final, and it'll be around departure. Okay, the array. Airway, sir, we said upper Whiskey 58. Readback is correct, stand 1-1, report when you're ready. Yes, we'll call you right back, American 980. Leitor India Julie, prossiga. Horário de notificação, Julie. 3340. 103163, contato radar na decolagem, devido às restrições de 3 mil pés, prossiga na saída agora e suba até nível de voo 380. Para o 380 na saída agora, então 3163. Afirmativo, o plano que era para as 10h30 foi feito um ADLE para as 11h20. Gente, aguardem. Afirmativo, Mike Covita, aguardem. 88, sem informação, Mike. Voo 1 identificação, autorizado chegada. CARI, desça de nível de voo 050. CARI, 050, 1888. Nave chamou o solo. TAM 3304 para o táxi. 156 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternativa com fim. Afirmativo TAM 3304, livre táxi, via Juliette Alpha, no ponto espera 886, o altímetro no 05, TAM 3304. 1015, taxi via Juliette Alpha, ponto de espera da 28, torre 186, 3304, obrigado, bom dia. 221. 3, prossiga. Pode considerar a restrição de acima de uma centena na 15 milhas de Salvador? TAM 3163, livre da restrição de 15 milhas, nível de voo no 00. 7, obrigado. Stand 1-1, you are cleared to report the manual ready text. Okay, we're clear to push, American 980, we call you back for the text. Solo, ADN 581 para Chile, estacionamento 319. Afirmativa, número 2 no setor 581. 33, controle agora 1981, 9.8, vou viajar. 19.8, obrigado. Xena 63, Nuno Salvador Guarulhos, autorizado saída Gole, Cogino, Guarulhos 360, preço 50. Decolagem 28, primeira curva esquerda, prefiro saída Gole, Eval, após Eval, direto posição B10, onde intercepta é por isso que 50. 5540 no transponder, controle 819.8, Xena 63, Nuno. 221. Decola da 28 com curva esquerda, perfil da Gole, Eval, após voo BDEV, BDEV intercepta o periódico 50, o transponder é o 5540, controle 198. Tem nível de voo 060. Chegada CARI, nível 060. Voo 1923, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 128.8. 133.25, alternado 1288, por 1923, obrigado, bom dia. Pia. Não, só BDEV. Turinho Juliette, Salvador Caru, 1000 pés, decolagem da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, atirando o transporte padrão, 1198. Gente, apenas confirmando, é 1198 o controle agora, modificou. 1198. Confirma o teu abrigo que eu não copiei? Ok. Vai a bordo, pátio 4, pressionamento táxi à torre, 1086, bom voo. 3602, desça até nível de voo 050. 050, tem 050. Plano para 11 horas, Zulu. 11 horas, Zulu, vou checar junto com a Sali, essa, o Mike Covito. Ok, para acionar por conta? Pressionamento por conta e risco. Sam 3163, prossiga. Pode desconsiderar também a redução de acima do 210. Sam 3163, prossiga conforme carta. Gente. Sam do América na retaguarda, pode puxar e acionar? Afirmativo, 58 no 1 na coordenação equipe de solo, após a passagem do 757 da América, está livre, seu pushback no 09. Sem problema, meia dúzia então, com mais uma criança. We have 124 people on board, but we don't have our official number. Okay, could you confirm 194? No, sir, 124. 124, Roger, American 980. Clear taxi via Juliet, Maple on Juliet, Alpha until the holding point, runway 28, taxiway Golf. They are contact 118.6, so can I say 1015? Okay, I'll turn to 1015, the tower will be 118.6, it'll be Juliet Alpha to holding point runway 28, American 980. Zero meia cinco, por quantas milhas, gol 982? Por 92, livre desvio, após desvio, vou na proa de Cari. Livre desvio, após Cari, gol 982. Salvador Manati, 1000 pés, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona padrão 0125-1098, o controle, Mike Covito Manati. Manati, 1000 pés, 1097, direita Axé, 098, o controle, 0125, transpone, 07, TOB, parte 4, acionado já. Afirmativo, para o táxi amador, 1086. Pushback acionamento na posição 01, Oxaner 63, 1-1. 63, 1-1, está livre para o táxi. Portará para o táxi Oxaner 63, 1-1. A 299, após decolagem, manter a proa até 3000 pés. Tráfego decolando pista no 7, vai manter a linha litoral, corredor Axé, a 1000 pés à sua esquerda após decolagem, ok? Então mantendo a proa até 3000 pés, para então curvar a esquerda, perfil da subida gole. O vento agora é 220 graus, com meia dúzia de nós. Tem a decolagem autorizada, azul para 299. 3 decolagem, 4299, mantém o eixo até 3000 após o perfil. Salvador, bom dia, tá 3304, ponto de espera da 28, pronto. 3304, observa a zona rolagem, LR, mantém a pista 28. Observando a zona autorizada, LR, mantém na 28, 3304. Vitor Indulete, decolado 39, o controle agora é 1 no 9.8, já volta. 19.8, pé a volta, grato, Júlio. Controle do Salvador com aquele cordialíssimo bom dia, Papatango, Vitor Índia, Juliette. Papatango, Vitor Índia, Juliette, mantém-se em condições visuais 1 no meu pé no corredor Axé, reporte no farol da Barra. Reportaremos, Júlio. Afirmativo 58 no Uno da Web, tem livre táxi via pátio principal, Juliette Alfa, vai seguir o bang da Mega com o número 2. No ponto de espera da Golf, 186, a torre, o altímetro no 015, até lá na minha escuta. Afirmativo ciente, Juliette Alfa, até lá na sua escuta, seguindo o Boeing da American e 186, quando pronto, 589. 4299, decolado aos 40, controle 1, 9.8, bom evento. 198, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia. 4299 azul, decolado, mantendo a proa. Azul 4299, mantenha a proa até 3 mil pés. Cumpra o perfil da, após, vou ir na proa de gole. Suba até nível de voo 360. 3 mil, mantendo o eixo, após gole, extensão 360, azul 4299. Santa 3602, desça para 3 mil pés, que é legal no 015. 3000 com 1015, 3602. Para o táxi, Mike, é com vista, 44. É com vista, táxi autorizado, tem interseção com a pista? É, reporte quanto para decolagem, o POB, por gentileza. 07 POB, até interseção liberada, táxi dele. Ground, American 980. American 980, go ahead. Yes, sir, we have our numbers now. Total souls on board, 1, 2, 2. Okay, the new number is 1, 2, 2, including the crew. Affirmative. Roger. Okay, going through tower. Good day, sir. For you too. Manter a reta até cruzar 3 mil pés. Informação de tráfego à esquerda na linha litoral. Temos um minuando, mantendo o corredor Axé a 1 mil pés. Sua decolagem será restrita a manter por até 3 mil. Vento é de 220 com 612. Decolagem autorizada, pista 28. Mantendo a proa, está 3304. Mike, desculpa. Aliás, manter a reta com Vitor. A aeronave decolando a pista 28 no momento. Aliás, manter a reta aeronave decolando a pista 28. Vou na proa de cara, agora vou 982. 982, ciente, desça da nível de voo 050. 050, 982. É que o quê? A pista já está operando normal. Covento atenta à esteira, quando pronto, decolagem autorizada, 220 com 4, é Covento. Gente autorizada, decolagem 17, mais 15 segundos agora. Estão 3304, decolada aos 44, 198, controle, boa viagem. Certo, bom dia. Controle, bom dia, eu estou 3304. Estão 3304, contato radar decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, após, prossiga na saída Gole e suba até nível de voo 380. Até o 380, curva na... intercepta Gole após 3 mil pés. 4 horas? Confirmo. Tem táxi livre via Índia Alfa no ponto de espera da Golf, chama 2-108-6, altímetro no 015, até o ponto de espera na minha escuta, o 639. Índia Alfa é ponto de espera Golf 108-6 na sua escuta até o ponto de espera 1-0-1-5, meia 319. Sobre com a proa azul 4299? Azul 4299, confirme 2, proa 2-0 por 15 milhas. 2-2-0, 200. Proa 220 por 15 milhas, o controle sempre. 980. Okay, 0 for information, we have a helicopter maintaining 1,000 feet at your left side via ocean line. After takeoff, we will maintain heading to 3,000 feet. Clear for takeoff on 828. The wind is 220 degrees, 06 knots, Mach 980. Okay, so we see the helicopter. He is in sight. It'll be runway heading to 3,000 feet. We're clear for takeoff, runway 28, American 980. Yeah. Informa o tráfego. 3 horas, 10 milhas, mantendo 1 no meu pé, Papa Alfa 32, no rumo oeste. Ok, recente. No rumo oeste da aeronave. Vai que é correto. Lugo no 888, confesso aproximação, chame torre 1 no 8386. 86, Gol no 888. Gol no 982, reduz a velocidade para 2-1-0 nós. Reduz em 210, Gol 982. Tanto 3602, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, você pode estabilizar o localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportará estabilizando o localizador, 3602. Ainda não avistado, tem o campo à vista? Ainda não. Ok, é só a próxima e a quinta milha mesmo, mas pode estar tá tranquilo a visibilidade, reporte checado já está, reporte visual. Reportará. Azul 4299, controle 7. 5221, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 128.8. American 980, request the right turn for weather. Osiris da 20, boa noite. American 980, contact Salvador, control frequency 119.8, have a nice trip. American 980, 2500 for flight level 330, good morning. American 980, radio contact on departure, climb until level 330, around departure. Okay, can we go direct to Aron now? Right turn direct to Aron, American 980. American 980 in a right turn to Aron. Bom dia, Webjet 5811, bom de espera, avisa ao contato na final. Jet 5811, alinhar e manter após a passagem 37 para o gol na final. Faz a passagem ali e mantém, confirmando, vai após a decolagem manter a proa até 3000, após curva esquerda, né? E continua a subida na radial 259. Estimativa, após curva esquerda, perfil da subida Gole, Gole aval, após aval direto BDF. Estimativa. Você pode prosseguir na descida? Azul, Gol 1982, desça até 3 mil pés, que é legal, no 095. 3 mil com 15, Gol 982. Desde Juliette, livre frequência para coordenação. Azul 4299, quanto a subida vai manter restrito no 80, senhor? Salvador, Azul 4299. Azul 4299, vou ir na proa de bridge. Apresente bridge, grato. Ainda restrito no 80? Azul 4299, suba até nível de voo autorizado. Bridge da presença 360, grato ao 99.